Senhor. Como eu queria dizer-te aqui, de tudo quanto eu penso de ti, ó Senhor, Senhor. Fizeste o pranto mudar em sorriso, e o consolo que eu tanto preciso veio depois que a noite passou. Embora não possa dizer o que penso de ti, só sei que eu estou aqui, porque ainda tu queres me usar, Senhor. Embora não possa dizer o que penso de ti, só sei que eu estou aqui, porque ainda tu queres me usar, Senhor. Por mais que o ouro e prata eu tivesse, não pagariam o que me fizeste, ó Senhor. Tomarei do teu puro cálice, direi a todos que tu me saraste. Foi feito assim porque tu és amor. Embora não possa dizer o que penso de ti, só sei que eu estou aqui, porque ainda tu queres me usar, Senhor. Embora não possa dizer o que penso de ti, só sei que eu estou aqui, porque ainda tu queres me usar, Senhor.